Mike Tango, Salvador. Me escuta? Você vai chamar de pouso em Aracaju? Chama o pouso em Aracaju aos 2022, certo? E conte aos 1957. Grato, o Oscar Mike Tango. Vai manter 500 pés como final? Até o final, senhor. Belo litoral. Ok, reporte de Vilão CTR. Reportarei no momento 9 milhas e meio afastado, Oscar Mike Tango. Boa tarde, F729, passa 2000. 5729, sub, mantenha 360, saída da EL, vigilância. 1351, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. Então 3560, desça para 2 mil pés e 20 livre LS X-ray. Para 2 mil via Mari. 3560, pode passar a etapa abaixo de 5 metros. Salvador, boa tarde, azul, 4206. 4206, identifique, chegada a Mari, desça 070. Ficou na Mari, 070. Julhos, autonomia de 3 horas e 17. Autorizado, táxi, táxi 1 no Índio, ponte para dono 0-2-8-6-2, que legal no 020, 3-2-1-7. Salvador, uma boa tarde, Oxalé 6314, decolou na Momo, passa 1500. 6314, contato radar, suba 340, saída Momo. Subindo para o 340, possibilidade de voar direto Flox. Negativo, mantenha a saída, o 6314. Flox fica na área do centro, o que eu posso te autorizar é Momo. Ah, ok. Salvador, eu vou 395. 395, identifique, chegada Mari, desça ao 080. Na Mari, para o 080, aí Na 6210, desça 2000 pés, ajuste 1020. Azul 4206, desça para 3000 pés, ajuste 1020, reduz velocidade para 2209. 2209. O 4206 número 3 na aproximação. O 1395 desça 4000 pés, ajuste 1020, número 4, reduza para 259. 2145, então 3145, chame Recife, frequência 251, não termo 3325. 351, não termo 3325, então 3145. Oscar Mike Tango, livrou CTR, frequência livre, eu ingressei na terminal Aracaju, 1203 com aquele controle. Mike Tango, livrou CTR, mantenha 500 pés em condições visuais, frequência livre, na terminal Aracaju, chame o controle 1203. Jack 5729, chame Recife agora, frequência 251, não termo 3325. Chico 1325, AD 5729, AD 90 a bordo, 4 horas e 16, autonomia, terno Galeão. Autorizado o TAC, parte 1, ponte, Índia, ponte esperador no 02-862, que ligou no 020, 1399. Parte 1, Índia, controlador 816-612, e o... Ajuste no 020, vamos 399. Boa tarde, Barreiras. 200 nível, meu uísque 42 Lapa, após. Cancela. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da mão, transição VATAP, controle em 20-18, aciona 5136. Acionando 200, barreira, mão no VATAP do colante da 10, 208 ao controle, 536, alto apoio, pela última parte 2. Reporta, puxa. Contato radar, subiu 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3217. Da EL, lei da Bridge, controle 120-8, cena 5146. Zero, reduza para 189, livre LS X-Ray. 189, estabilizou, tá 3560. 3560, chame torre, 1-8, decimal 6-12. 8 manhã. Então, 3217, direto Leda. Direto Leda, 3217. teste, né? 63 1 0 estabilizado? Firmo. Reduza para aproximação e chame torre no 9-3-6. Pés, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2000, chame estabilizado. Controle Salvador, Gol 399. Gol 399, contato radar, suba ao 360, saída da El. 360 da El, Gol 399. Ok, confirme a intensidade, clareza 1. 395, desça 2000 pés, 1020 é o ajuste. 2000, 395. Baixa, please. So, can those do the level 380? Is that correct? Affirmative, please, sir. Okay, I have a 360. Do you accept or stand by coordination? No, you accept 360. Okay, clear to Brasilia, flight level 360, via Upper Zulu 17, the runway 10, left turn, correction, the right turn, all aboard, departure, and a left transition, squawk, 5145, departure control 120.8. Roger, clear to Brasilia, flight level 360, via Upper Zulu 17, departure 10, with right turn. Our board departure left at transition 5145 squawking and departure control 120.8 Just confirm squawk code 5145 report as push and start out code 1925. 5145. Solo da 3560 de Bronco. 3560, taxia Alfa Juliette, confirma 03. Alfa Juliette, confirma 06? 03, confirmando, 3560. 3 Bronco. No 3217, chame Recife, frequência 251, no termo 3325. 351, 3325, boa tarde. ILS no 0, azul 4206. 4206, chame Torre, no 9-3-6. 86. O Gol no 395, livre LS, X-Ray, quarto e full LS. Camarada, está dentro do Gol. Salvador, 9210, boa. 9210, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Salve 2231, para o táxi 19 POB, autonomia de 6 horas, alterna Brasília. 14 POB, parceira 2231, táxi Apache 1 no Índia, ponte para dono 0, torre 8612, Kenegal 9020. 19 POB. Já salve, 19. 19, querido. Paulo, Salvador, Xamé 6210 na Alfa 6210. 6210, sai de passagem ATR na... Vai taxiar até ponto de espera Dono Zero, após ingresso a Juliette, portão 04. Chame Recife, frequência 251, alterno 3325. Recife 1251, alterno 3325, gama 399. Juliette, portão 02. Alto, Juliette, portão 02, portão 02. Siga Yankee Delta Charlie. A gente vai prosseguir o apoio de Salvador ou vai retornar para a busca vida? Ok, reporte passando para a gente da porta. Estabilizado, voo 395. 395, chame Torre, no 836, boa tarde. 86, boa tarde. Salvador, muitíssimo boa tarde, ao TAN 3190, está Vitor, aqui se mantém 150. TAN 3190, desça ao 050 por OED, ITAP, está sob vigilância radar. 050, bom ITAP, TAN 3150. Controle Salvador, boa tarde, MDF 6720, Gaúcho, descendo para a 160. MDF 6720, identifique, chega da BONF, desça 4000 perto. Vai atrapalhar, comandante, é o número 2, possivelmente 3 na aproximação, vamos ver aqui, ajuste 1020. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5488. 5488, identifique, chegada Mari, no ideal desça ao 060. Aqui é chegada Mari, no ideal 060, possibilidade de proa ITAP, ou Duna? Negativo para sequenciamento, mantenha proa de Mari. Ok, mantendo proa de Mari, a trip 5488. Controle passageiro do 2231. 2231, contato radar, Sugol 200 na saída Momo. Salve 200 na saída Momo, passageiro 2231. liberado. Boa, 395 livrou. 395, taxia Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette 6720, reduz para 259. Nove zero, desça a 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray, o DAN 3190. Quer confirmar se está livre da restrição em estado 3190? Livre da restrição. Controle Salvador, é o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, chame 12 no noite, 3 para o meia, boa tarde. Boa, amigo, obrigado. O passageiro 2231, na presente, vou em VATAP. Na presente, VATAP, passageiro 2231, obrigado. Cinco autorizados, push. Faço push deixando livre a entrada do ponto 08 para o concorrente. Vai Graças a Juliette, posição 08, atento à companhia, iniciando o push no mesmo. 08, a posição autorizada no treinamento. Oh, ground is the 195, red, stop pushing back, it's 1. Oh, 195, clear push back to the rap, response red stack. Just a pushing back to the perfect text, 995, thank you. 488, velocidade de cada? 245. Ok, reduza para 209, número 3. Reduzindo, 200. M488, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o A10, limitado pelo localizador. Esquerda 10, limitado pelo localizador. M488, desça 4.000 pés com 1.020. 4.000 pés, 1.020, M488, tente. Webjet 6720, desça para 2.000 pés, 1.020. 2000 pés, 7767, 2 anos. Período 2231, no voo direto Barreiras, se estimar de pouso. Direto Barreiras, um minutinho. Tá, estimando Barreiras, 2129. Direto. Oi. Web 6720, reduzir o 7 para 2109. Reduzir o 0109, é o que é que é 720. Autorizado táxi, passe 1 no Índia, ponte espera da 0 torre, 2862, aqui legal no 020, Gol, no 755. Salvador, boa tarde, Gol no 612, informação ISP. Web 720, completa a redução no 709, reporte estabilizado. Reportagem.